1941, chame sinal Salvador, 119, decimal 8. 198, gol no 941. Controle, boa, gol no 941. Gol no 941, autorizado RNAV da 102 para 2510, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, gol 941. Ajuste 1014, gol 941. Comi 14, gol 941. 6741, após o parqueamento da Airbus da TAM no portão 02, inicie no portão 04. Estabilizado, ajuste 1014, número 2, para Pouso Salvador. Ciente, Terra Victor 366, 2500, QNH 10, 14, né? Final de EPS, capa-vista, 941. Ano 941, completo final, RNAV 4 milhas, para Terra Victor 372, torre 118, decimal 6. 186, grato. Para táxi azul 4061, 110 a bordo, autonomia 4 e 14, alternado Curitiba. Indicada. 220. Sente. 4082, reporte velocidade, informe velocidade indicada. 220, 4082. Ciente, informa o tráfego nessa posição de 12 horas, 9.8 milhas, é um Boeing 733, passa nível 100 para 050, mantém grau de speed de 270 nós. Ciente, azul 4082. 96721, sobre pressa para sequenciamento, vai com vai esquerda na proa 010, limite magnética 090. Esquerda 010, limitado pela magnética 090 do índio Sierra 621. Graças a Deus, de 11, 001, agora. Passa o sinal. 98. 198, chegou? Confirme? Passando 372, gol 941. 1941, cheque 3, repouso na 10, cabeceira deslocada a 1.200 metros, vento 200 graus com 12 nós, altímetro 10, 14. Leve ponto, baixa travada, ciente dos 1.200 metros, gol 941. Então é presente 2.500 pés, voando na próxima Vitor 366, gol 754. 7-5-4-3-6-6-2-500. Sinal Salvador, boa tarde, objeto 6721, está cruzando 080 para o 050, antena pro 008, limitado pela magnética 090 do Índia Sierra. O objeto 6721, desça e mantenha nível 040. Para o 040, mantenha presente pro... O objeto... 741 está iniciando no 4. Ciente. 040 limitado pelo curso localizador web 6721. Afirmativo. Direita 040. Já mantém 2109. Nós confirma, senhora. Procedimento e uso NDB Zulu da HPC 110. LS X-Ray menos 1200 metros. Web 6721. Seu glide. 76710. 3566, estabilizou? Afirmo, estabilizou no GPS, pista 110. 3566, completo final, RNAV, chame tudo, 118, decimal 6. 118, decimal 6, 3566. Mecânico. Muito obrigado. Tem um glider 10? Afirmativo, senhora, só foi indagado porque o ATI estava com o NDB. O NDP Zulu, objeto 6721. Sim. O 6721, desse mantenha 3.000 pés, ajuste no 014. Para 3.000 com 1.014, 6721. O 6721, redução de velocidade para 1909. 190-9721. Boa tarde, Azul 4082, cruza 85 para o 060. O 6721 para o localizador, direita para o 080, desça para 2000 pés, ajustão 014, autorizado ILS, tem um glide responsabilizado. Direita 080, autorizado ILS, 108 da cabeceira 10, descendo para 2000 pés, sem o glide slope, reporta estabilizada, via 621. Último tráfego, chama o controle, passiva. É o Azul 4082 para o 060, mantém para o 005. Aceita Azul 4082 para sequenciamento curva direita pro A 050. Direita 050, Azul 4082. Seu limite é o curso do localizador, desça para nível 040, Azul 4082. É, para o 040, é possível o final RNAV pro 4082? Azul 4082, autorizada RNAV, vou na próxima Terra Vitor 368. Terra Vitor 368, vai voar, Azul 4082, descendo 040. Estou corrigindo, estava sob vetoração, agora reassuma a navegação, vou na próxima Terra Vitor 368, Azul 4082. Na próxima Terra Vitor 368, Azul 4082. Passou 366, visual com a pista Gol 754. Bono 754, complete final, RNAV da 10, chame Torreão 118, decimal 6. 286754. Sabe, lado direito, reporte farol da barra, aqui no Quebec Serra. Aparato A. Seu LJET 6741, estamos com 116 a bordo, 4 horas de autonomia, o nosso alternado é Confins. 500 pés, ajustando 014, Azul 4082. Para 2500, o Azul 4082. 7. Eu chamarei para ingresso na Delta, o SM 741. Uma hora, mantendo um grau de speed de 180 nós. Que prossegue na redução, Azul 4082. Falamos que temos uma sequência de 4 aeronaves para pouso com separação mínima. Vamos fazer o possível para decolar o senhor no mais breve intervalo possível, mas a princípio o senhor terá que esperar o fim da sequência. Ok, estamos aguardando. 4061. Azul 4082, autorizado, RNAV da 10, vem na próxima Serra Vitor 366, descendo para 2500 pés. O ajuste agora 10014. Azul 4082, responsabilizado. Direto Serra Vitor 366, reportará estabilizado, Azul 4082. O A672, onde se avisou? Na direita, Paulo 293566. Sua identificação, decimotando nível 060. Pegada Mari 060 ao nível 3660. 3834, está autorizado até nível 040 e se redução para 1709. 179, descida 040, está 3834. Sendo estabilizado no localizador e ele assistiu em cabeceiro 10, que a pista vista 3 milhas para o marca 2-terra. Boa tarde, 6721, continua a aproximação, é o número 2 para pouso. Como número 2, aguardando na autorização de pouso, 6721. Vamos, 754, livre pouso na 10, cabeceira deslocada no 1200 metros, vento 1180 graus com 7 nós, altímetro 10 no 4. Ok, livre pouso, pista 10, tá, cabeceira deslocada, confirme que tá chovendo aí, pelo campo? Negativo. Pelo menos aqui no nosso setor da pista não está chovendo, pode estar chovendo no terço final. Ah, positivo. Muito obrigado. Deve pegar um pouquinho de chuva aqui na final. Obrigado. Juliette para o táxi. Livre táxi, Juliette. Eu tinha entrado no 04, chama para o ingresso. Juliette. Esperante, estamos com menos 1200 metros na pista 10 com 3834. É, queria te culpar, senhorita. De acordo com a informação ATIS, o ILS estava inoperante, procedimento em DB isolou. É o procedimento que o TAM 3234 solicita executar. Entendeu que o limite é que demarque 101 do CIMBRA. O ILS X-Ray está operante, TAM 3834, porém está sem o glide. Positivo, a informação ATIS que nós temos informa que o ILS está inoperante, o procedimento em uso é o NDB Zulu. Gente, nós iremos corrigir junto à torre a informação TAM 3834. É o ILS X-Ray sem o glide que está operando no momento. A senhora autoriza prosseguir em NDB Zulu? Ativo, senhor. Estabilizado localizador, é 7231. 3234, senhorita. 3234, autorizado. NDB Zulu, da 1 no 0, desça para 2010. Aguarde de operação para a final no 0. Muito obrigado. Descendo para 2010, 3234, mantenha a proa 0.31. Zul vai passar o Serra Vitor 366. Zul 4082, complete final RNAV, 5 milhas para o Serra Vitor 372, chame Torre 1, 8.6. 8.6, grato, boa tarde. Tanco Kilo Quebec Serra, o controle. Volta fora. Nome para o ideal para o destino. Volta para o... Antes do Pátio 1, não. Nave 4-1. Nave 4-1, portão 03. Portão 3, exato. Azul 4082, repórter 372. Porta lá. Lugo 954. Juliette, deve decolar da 17, atento estreia de turbulência, vento 180 graus com 9 nós. Juliette. Matheus. Sim. Vou falar pro ar. Tanque no Quebec Serra está autorizado direto Siri para 220, acessão nível 045, mantém-se em condições visuais. Suporte 20 milhas de Salvador. Positivo, ela acompanha agora o 45 na prova de Siri, passará 20 minutos de Salvador. Pelo canal do ar. Jet 6721, solo 46, livre pela direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, solo 6721. 060, 3660. 73, ingresso no Pátio Ola, 3566. 3566, portão 01. Portão 1, 3566. Autorizado, final NDB Zulu, aguarde transferência de comunicações. Frente, 3234. 82. Guarda. Azul 4082, livre pouso na 1-0, cabeceira deslocada no 1.200 metros, vento 180 graus com 1-0-9, altímetro no 0-4. Livre pouso na cabeceira deslocada, Azul 4082. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, ouvinte da Juliette. Tango Vitor, Índia Juliette, ingresso no corredor Axé, suporte para da Barra. Vem, Juliette. Antes daquilo, Gol 754. Ingresso daquilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio 1, Gol no 754. Quilo, pátio 3, chamará para ingresso no pátio 1, Gol no 754. boa tarde, OTAN 3834, estabilizado final em DB Zulu da 10. Baixou e travou. OTAN 3834, continue para cima, seu número 2 para pouso. Entendi, 3834 da TAM. Solo ao 50, livre pela direita, chame solo 121 decimal 9. Olivano 219, 4082. Ingresse na Quilo, parte 3, chama para ingresso no parte 1, 67211. Ingresse na Quilo, via parte 3, vai reportar para ingresso parte 1, 6721. Jogou no 754, táxi até o 08. 08, 754. Visual na proa 255 para livrar a estar. Bom dia. Por azul 4082, livrou. 4082, chame antes daquilo. Pode reportar antes daquilo 4082. Confirmando o deslocamento de 1200 metros. Afirmo, cabeceira deslocada no 1200 metros. É, muito obrigado. É 3660, informa o tráfego 12 horas 2 milhas. É um tráfego Bravo November 2 Alfa, mantendo nível 045. Muito bem, só à vista, o Bell Islander. Pode manter quanto? Confirma? Gente, tá 3660, aguarde para a descida. Ótimo. Gente, o Papa Tanque no Cabete Serra da presente está autorizado para a direta de Siri. Yeah. 13660. Chame final Salvador 119.8. Ok, Salvador 19.8, obrigado. Ok, conforme notificado, Alfa Victor Juliette, voo local com sobrevoo ITGL em Veracruz. Decola da 97, direita no meu pés, corredores, corredor Axé. Acione 0151, controle 11935 e a torre 1186. Aguarde para o cotejamento. Alfa Victor Juliette. O Golo, o Web 6721, táxi até o 612. E 612, Web 6721, graças. Alfa Victor Juliette, coteja. Então vou tentar, houve um erro aí do controlador me deixando muito alto numa chegada, não deveria, mas eu vou tentar, senhorita. Pela direita, chame solo 121 decimal 9. Direita 219, então 3834. Sub 6741 no ingresso na Delta, chame a torre 118 decimal 6. Deixa na Delta, torre 1846, o azul 4082 a passagem ao 737 Webjet à frente, após prossegue pela Alfa e Juliette, portão 09. Após o Web, ingressa via Alfa Juliette para o portão 9, 4082. Solo TAM 3834, livrando. 3834, chame antes da táxi e Juliette. Chamamos a Juliette, 3834. Para livrar a sequência. tarde, Porto Salvador, Web 6741. Boa tarde, 6741, ali mantém o zero deslocada. Ali mantém pista onda zero deslocada, Web. Azul 4061, decolado 54, chama controle 119 decimal 35, mau voo. É 119 35, obrigado, bom dia. Controle azul 4061, decolado na Gole, cruza 1300. Azul 4061, contato radar. É 660, está estabilizado e aliás da pista 1-0. Está 3660, redução para aproximação 3 milhas para o marcador externo complexo na ILS, é um glide, torre 1-8, decimal 6. 18-6, obrigado, já. Livre decolagem da 1-0 deslocada, vento 1-70 graus com 1-9. Apesar da decolagem da pista 1-0 deslocada, o EZ-6741. Este Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, São Salvador, Bahia, boa tarde, Santa 3660 e LS da pista 1-0, está avistando embaixo travado, passa o Índia Serra. 3660, continue a aproximação, aguarde pista livre. É, senhor. Taxa até o portão 04. Portão 4, está 3834. Decolado 5-6, chama controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. 3660, livre pouso na 1-0, cabeceira deslocada 1.200 metros, vento 1-60 graus com 1-09, altímetro 1-0 no 4. 1014, confirma. Cada margem deve poder ficar 0-0, então é a partir das massas brancas ali, né? Da Delta. Da Delta, ok, obrigado. Uno, contato radar, suba ao nível 340, saída Gole. Confirmando, vamos autorizado da Elton São Diné. Te considero a última informação. Saída da El, transição de Nel, 6741. Firma assim, ativo. Da Elton São Diné, 6741. Juliette, fala pelo B. 102 a bordo, altímetro 1-0 no 4, livre taxa, chama para ingresso. ...061, passa nível 1-1-0. Chame Recife 1288, aterna 1-3325. Recife 288, 1-3325, pela ordem. Pela direita, Bushman Solo 121 decimal 9. Livre à direita, eu falo 219, 3660. Autorizaria o F76741 por hoje, né? 7741, meu tempo é seu, aguarde coordenação com o Centro Recife. Matheus. O Salvador, boa tarde. É o 3660, ele vai manter essa escuta. Então, 3660, táxi até o pátio 3, via Alfa e Kilo, atento ao sinalizador. Pátio 3, via Alfa e Kilo, tá 3660. F74-1, passa nível 130, chame o Centro Recife, 1288, alterno no 3325. 128, 8, qual a alternativa? 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, comandado. Guarde o 330 Recife, previsto saída Pouca Transição Aracaju. Passo. Salvador, muito boa tarde, igual ao 924. Gente da formação Sierra, cruza o nível 180, restrito 1-1-0. 924, assina identificação, chegada a MAN, desça e mantenha o nível 070. 070, voo 924. Tá 3660, ingresse táxi Equilo, pátio 3, até entrar sinalizador de pátio. Gente, ingressando táxi Equilo, pátio 3, do tá 3660. Firmo, próximo à esquerda. Confirme, próximo à esquerda naquilo, para o pátio 3, já. Afirmo. Ok, gente. Tá 8001 no próprio cópia. Tô seguindo na escuta, tá 8001. Autorizado Recife, nível 330, via Upero Whisky 58, decola da pista 10, saída Pouca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, controle 119.35, acione o código 5141. Autorizado Recife, nível 330, via Upero 58, decola da pista 10, saída Pouca, transição Aracaju, decola no curva à esquerda, controle 119.35, transponder 5141.